No dia em que me vires na miséria, paupérrimo, roto, desgraçado, a implorar de porta em porta a esmola que conforta, hás de exclamar: coitado. No dia em que me vires na miséria, quase rastejando a teus pés, pobre, caminhando pelo mundo, quase sem vida, quase moribundo, hás de perguntar: quem és? No dia em que me vires na miséria, implorando quase já sem voz, esquálido, me sustendo a custo, vais reconhecer-me e com susto hás de te lembrar quem fomos nós.